A necessidade de duplicação e melhorias na Avenida Felipe Vancher, também conhecida como Estrada Velha de Guarapuava, foi tema de uma audiência pública promovida na noite desta quarta-feira em Foz do Iguaçu. O encontro foi realizado pela Câmara de Vereadores do município, com base na proposta do vereador Luiz Queiroga, que comentou sobre os objetivos do encontro. Apresentar e explanar esse projeto à comunidade, aos comerciantes da Felipe Vancher, aos moradores, aos usuários da Felipe Vancher, né, que cortam aqui para ir para os bairros adjacentes, né, e também convidar os bairros adjacentes, porque com a duplicação da Felipe Vancher, esses bairros adjacentes eles vão capitalizar, eles vão ter o impacto do movimento da Felipe Vancher. Hoje, por exemplo, você vê a pôr do sol aqui, nós temos aqui da Felipe Vancher, quando você pega a pôr do sol ali, é uma baixada, os carros passam velocidade ali, já estão faz tempo pedindo a lombada eletrônica ou uma lombada ali, enfim, porque já teve acidente ali, registro. Agora imagina com a duplicação. Então, essa é uma oportunidade dessa audiência, das pessoas poderem conhecer o projeto através do executivo que vai explanar, mas também poder sugerir, né, os bairros adjacentes, poder sugerir aquilo que vai realmente impactar a vida deles e poder sugerir aqui para nós as ideias daquilo que a gente pode melhorar. Roberto Brunera, empresário na região há mais de 30 anos, falou sobre a necessidade da obra e apontou alguns dos problemas enfrentados pela população. Eu acho que essa audiência hoje tenta, assim, concretizar um sonho de todo mundo, né? Hoje já não é mais sonho, hoje é uma necessidade que toda a população aqui da região está esperando. Então essa audiência pública vem para esclarecer, para mostrar à população de que, felizmente, nós estamos bem próximos de realmente acontecer esse ano a duplicação da nossa avenida. Problemas de N formas, mobilidade de carros, mobilidade de pedestres, ciclovias que nós não temos, e nós temos uma faixa muito grande de pessoas que trabalham nessa região e utilizam também a ciclovia, mas basicamente o acúmulo de veículos nos horários de rush, acidentes, atropelamentos. Nós já estamos com um problema até muito grave, se for olhar, sabe? A Felipe Vancher, eu sempre falo, ela já teve algumas melhorias, sem dúvida nenhuma, mas ela já não comporta mais. Coitada dela, de tanto que ela está apanhando, tá? Então nós estamos usando demais a Felipe Vancher, todo mundo está utilizando muito ela, e ela não suporta mais. Nós temos que fazer alguma ação para ajudá-la. Além do fluxo intenso de automóveis, a Estrada Velha de Guarapuava também é uma importante via de acesso para Foz do Iguaçu, conforme lembrou Everton Schmidel, da assessoria especial do gabinete da Prefeitura Municipal. Realmente isso aí é um anseio, não só da população, como até do Rani, né, do prefeito Rani. Existe, logicamente, alguns comerciantes que acham que provavelmente vai encurtar as suas calçadas, que pode provocar alguma coisa, mas eu acho que o custo-benefício da obra em si vai valer bem mais a pena, porque Foz do Iguaçu, literalmente, ela tem que vir para esses lados. Ela, amanhã depois a Rádio Leste vai vir para também, ela vai se unificar, né? Então acho que o planejamento tem que estar aí. 100 anos de Foz do Iguaçu, a gente tem que pensar num macro em matéria das ruas nossas, que você sabe, vocês acompanham diariamente esse caos que já está ficando o nosso trânsito, né? Mesmo que saia do papel, a duplicação ainda não representa a solução definitiva para os problemas da população local, conforme explica Ivo Valente, presidente da Associação de Moradores do bairro Cognópolis. Nós achamos muito positiva essa obra de duplicação da Felipe Vancher. Entretanto, nós, moradores do bairro Cognópolis, lembramos que a Felipe Vancher não termina na Luísa Vancher. A Felipe Vancher continua e ela ainda precisa de muitas melhorias para aquele lado. Aqui a população já enfrenta engarrafamentos grandes nos horários de pico, a movimentação é muito intensa. Com essa obra de duplicação, imagino que vai melhorar muito. Entretanto, lá para os moradores do bairro Cognópolis, ainda a obra não chegou. E lá nós temos problemas até primários com a pavimentação. A pavimentação ainda é muito ruim. Então a gente precisa lá no mínimo de um asfaltamento básico. O projeto de duplicação já está em fase de elaboração e espera recursos do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. A duplicação faz parte de um conjunto de obras que serão realizadas na cidade, contemplando o prolongamento da Avenida Andradina e das marginais da BR-277. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.